bate rolou você. DJ China, o insuperável. E você sabe disso. Sabe disso. Responde porque você deixa sem palavras. Só não responde porque você deixa sem palavras. Te ignoro pro seu bem, já vou dar o papo. Depois você se apaixone e eu vou sair.